táxi, chame na saída do poste 3, ouvindo aquilo do grupo. Na 645, apoio 09 da companhia, Juliette, portão 2. Apoio 09, sem Juliette, portão 2. Arrumei um mais general, fecha uma controle, 19.8. Uma controle 19.8. Ah, obrigado, deu uma retrada. Será por favor, local na escuta do controle, mantendo em condições de voz. Aperta com a sua MJ, foi escutado. Rafael, índia 9 graus. Não se faça de navio na segura da vida. 0 graus, 0 0 graus, 0 0 9. Salvador, boa tarde, eu vou chamar 6201. Prossiga, 6201. Por gentileza, nível de voo 340. 69, posso usar o contexto da final? Afirmativo. Pode passar aí com o R2310 da Avianca Lima, tem casa 0-0. Após o Avianca, Lima tem pista 10, voo 8 Salvador, muito boa noite, o Azul 251, gente da onde? Avião na guarda costa, Veloz, número 2. Agora eu não fiz o que eu estou fazendo. Lado, cruzamento da 1735, Lima, pelo Juru. Chame 1143, vou 035, livre direito, chama solo, deixa no 1. Transponder 5556, o Oceano 620. você pode dar um pouco de controle, né? Tem um bom tempo, tá? Tá, é o... Leda, irônico, curva direita, decolando da 10. Conforme o plano, 790-857, bolso. 199-8-5556, pro Ocean, 6201, estamos na posição 4. Posição 4, o Ocean, então, será que espera que não chamar? Ocean, 6201. Paulo Salvador, algum pé de televisão? Tá, liga. Salvador, busca de telefone. Prossiga. Só autorização para reboque da remota aqui 14, com parte ONU para o fundo número 10. Índia no Vendralfa, informando que vai viajar no corredor Interlagos. Do Interlagos. A informação foi incompleta. Corredor Interlagos e. Corredor Interlagos e então interceptação ao longo da 1-7. Agora é isso. Agora eu tenho experiência para a torre. Tem de passar agora para a torre, né? Negativo, agora eu tenho experiência para a torre. Matheus, mantenha seu escudo e aguarde a transferência para a torre. Já ingressando no corredor Interlagos. Papá, meu índio, 90. Número 1. Centro Salvador, boa noite, o azul 2712, informação óbita para Aracaju. 12, vento 100 graus, 109. Pesado, Pouso 17, Romeu, Índia, Novembra. Chame na hotel para o cruzamento. 7, passa 130, chama centro do Recife, frequência 28, decimal 8, boa noite, bom voo. 1-28, decimal 8, boa noite, seu 31, excesso. O vento não é dado em mão 00 graus de 99, você porta fora do solo. O Força Aérea 8505, vem ela com mais uma aeronave, confirma. Táxi, o Ocean Air 6201, com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas. Primeiro táxi, à direita, ponte espera 1895, milhões de dólares. Táxi à direita, ponte espera 1895, ajustado com 019, Ocean Air 6201. Just clear descent to 2000, we report WSLS X-ray runway 10. 6-0 na escuta. 6-0 na escuta. Confirma já pronto para a decolagem? Ainda sim. está aguardando aqui uma posição de confiança. Deixa eu estar aqui, pessoal, ainda aí, tá lá. Desviou uma olhada de táxi em frente, pátio Indy Alpha, ponto de espera 1895, 1011, meu viagem. 1011 em frente, 1895, vai manter a torre, azul 2591. Salvador, é o azul 2712, pátio 3, para por sinal. Autorizado, chefe. Autorizado, chamará 2712. Azul 4206, essa é a identificação via Mário, desce para nível 050. 050, livre decolagem 1-0, tempo 0-9-0 graus, 1-0 norte. Livre decolagem, pista 1-0, Oceaner 6201. A gente informa o Paris e Oscar Juliette Excel. Solo Salvador, pé 3897. Boa noite. Boa noite, 3897, agora está em estrutura 4, ajuste milhão. Milhões, 3897. Assim, né? Presente na sequência livre, portaria 8505. Aquela 2581, confirma estabilizado? Afirmativo, madam. Establish ILS X-ray runway 10. Send a gear door lock to have the witness side. L4 2581, contact to tower 118, this is 1895. 1895, have a nice shot, thank you. Espera. Tem que manter ponto de espera. Salvador. Good afternoon, Brazilian Air Force 2581. Establish LS X-ray runway 10 and the gear lock in a habit for this side. Brazilian Air Force 2581, report out of marker. Report out of marker, Brazilian Air Force 2581. 201, decolada 02, controle 1, nave decimal 8, bom voo. 1198, Xanero 6201, uma boa noite, senhor, bom trabalho. So the tower is in a 4251 crossing auto marker, and please could you confirm the wind? Check your landing gear, clear to land, runway 10 and 100 degrees with 8 knots, QNH 1011. Affirmative, landing gear down and lock it in. Autorizado Lira. Autorizado Lira, 6201, grato. Salvador, muito boa noite, Azul 2712, uma espera da 10, pronto, número 2. Azul 2712, mantenha ponto de espera, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha 10. Mantenha ponto, após a rolagem da aeronave à frente, ali mantenha 2712. Brazilian Air Force 2581, underground at 05, vacate to the right, stay on this frequency, taxi via Alpha and Delta, report on Delta. Taxi via Alpha and Delta, report on Delta in your frequency, Brazilian Air Force 2581. Decola pista 90, curva direita, da Euleda Motiva, controle 119.8, transponder 5090, o 3897. 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, veio fazer o 10, decola pista 10, curva direita, da Euleda Motiva, o controle 1198, transponder 5090, da 3897. Correto, portão 5, chama a próxima. CRS-3097. Olha, eu vou 9975. Omega 10 no 1, sinal de procedimento de ADS, informe estabilizado. 2.000 milhões, informe estabilizado. Guarulhos 360, pêsulo 10, conforme rota, decola pista 90, curva direita, da Euleda Motiva. Controle 119.8, transponder 5002, 6259. Xanero 62, canal autorizado com Guarulhos 360. Decola da 10, curva direita, eu presumo 10. Da Euleda Motiva, 119.8, controle 5002 em transponder. Portão 62, chama a próxima. Chama a próxima, 62, canal. Boa noite, ajuste a guarda-copa e ajuste no 011. Sou Salvador, muito boa noite, azul 2591, decolado. Cruzando agora é 1200 pés. Azul 2591, quando o radar for para 1160, terceira da Coral. Terceira Coral, teria condições de após 2000 direto Coral, sim. Após 2000 autorizado Coral, azul 2591. Após 2000 direto Coral, azul 2591. Lefa, controle 119-8, transponder 5573. Meu, 445. Faixa mais 10, faixa forte. Comentou 1895, ajuste 1011, bom voo, até a graça. 3897, portão 5, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado chame para o táxi. Controle 119-8, transponder 5013, gol 9975. 9975, 400 autorizado, Brasil, somos o 17. Arthur, primeira direita, Elefa, Super 10, 198, 5013, 9975. Confirmando, direita, poste-me, pronto, 9975. Isso, direita, pro, direita, afirmativo, chama pronto, toma portão 7. Na saída Conde, o azul 2712. Tosca Juliette, aqui em Santa Torre, 118, decimal 95. 3895, boa noite, bom trabalho, cara. Boa noite. Contra Salvador, muito boa noite. Ator Salvador, muito boa noite. Copa Tango, Oscar Juliette, X-Ray. Boa noite, Oscar Juliette, X-Ray. Condições de encurtar e agilizar para 17? Então, o estacionamento na base. Deficiente, patinal de 3 milhas. Patinal de 3 milhas, Oscar Juliette, X-Ray. Visual estável 4206. Azul 4206, complexo de estimação, chame torre 1895. Chamada. Pode arremar. Pente 300 pela esquerda sobre arremar e parte ingressando o sinal no 7. 6-0, cara. Torre, buenas, é o Azul 4206 do João. Azul 4206, reporte externo. Preparado. 9975. Confirme? Estamos aqui através do portão 5975. Ok, ciente, vai seguir a aeronave da companhia puxando no portão 2, o 9975. Afirmou. Decolador 17, controle 19, decimal 8, bom voo. 3297, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, da 3897, passando o 1210, saída da EL. 3897, contato radar, soltando o 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, 3297. Corrigindo Oscar, Juliette X-Ray, solo 18, autorizado backtrack, é parte livrando para a base. Sim, mano, foi alguém? Destaque à direita, ponto de espera, 1895, 1011, com a viagem. Autorizado com 3897. Por onde leda, 3297. 9975. Pode prosseguir o táxi seguindo a aeronave da Gol, ponto 0295 milhões. Segue a aeronave, 295 milhões. Obrigado, tudo bom. A linha da escola da 10, vento no 00 graus, com 8 nós. Afirmativo, 705, afirmativo. Tem frequência livre de estacionar? 05. Prossiga. Na presença da frequência livre, confere 8505. Mantenha a posição alinhada devido à aeronave decolando da outra pista. Estimamos 4 minutos. Aguardo. Plano 645, decolado 21, controle 19, decimal 8, bom voo. 98, boa. Boa noite, prossiga. Quem está no nosso? Azul 2715, atende a identificação via MAN, busca para nível de voo 050. Identificou via MAN 050, voa Azul 2715. Você desenharia da Elga presente, voo no 645? 6 JL, voo 645. Voando JL, voo 645. Tango Delta autorizado, Léo, nível 120, decola da 197 com curva à direita, perfil de saída, Coral. Após Golf 677, aciona 50 no meio, no transponder, 198 a controle. Para via Golf 677, o Serra está mudado. Confirme o que eu abri, por gentileza. 04, apresente acionamento táxi, decolagem, pátio 5, pátio torre, 119, decimal, corrige 118, decimal 95, ajuste na 0, no 1. Saldo, gol da 975, passando 2.000 pés. Gol 9975, contato radar, sua para nível 400, saída Rambo Elefa. Ah, no 400, ah, por Elefa, 9975. Na zona solicitada em Ferrari, 56 milhas de Salvador, mantenha sua direita no nome A0, chame o Léo, frequência 120, décima 1. Obrigado, agora 201, chamará o A0, 25 na zona, obrigado, por favor. Boa noite. Nossa, Control Vec, decolado aos 25, controle 1, na décima 8, bom voo. Tango Oscar Bravo Eco, contato radar, suba até 3 mil pés na saída árvore. Penetrada 3 mil pés na árvore. Oscar Bravo Eco, liberado da restrição de 3 mil pés na saída árvore, livre ascensão 080. Limitada de 3 mil pés, vai acender na árvore para 8 mil pés. Controle com 9975. Decida. Pode sair na posição elétrica? Autorizado direto elétrico, com 9975. Quando elétrico, 9975, obrigado. 13897, chame Recife em 1251, alterna 13325. 93297, boa noite. Boa noite. Rio de Neto, aluno 645. Aluno 645, voz de coordenação com o Centro Recife. Boa noite. Boa noite, Canadá 29, próxima para a bicicleta pronta. 6259, linha decola da 10, vento 090 graus com 12 max. A linha decola, pistão 0, 6259. Azul 2712, controle. Qual sim, 2712. Azul 2712, serviço no radar encerrado, 6322, Nordeste, Salvador. Mantenha 1970, endereçado por minha hora, Caju, chame 120 do sinal 3. Chama na 1203, obrigado, até a volta, 2712. Mantenha a saída, chame Recife 1251, até 3325. 9, decola 1229, controle 19, decimal 8, bom voo. Vale 8, boa noite. 2209, azul 27, você. Autorizado, controle Salvador, 6259, boa noite. NR 6259, contato radar, sigo para a 360 PCDL. 360 PCDL, 6249. Autorizado em LS, aguarde para descer ainda o Gol 705. Após pelo, está autorizado 2.000 pés, que negar o 901. Afirmativo, após pelo, 2.000 pés, autorizado em LS, ok. Milhões, Gol 9, 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705. 705.